Eu quase já não durmo de tantos sonhos que tenho. E a fome de vencer reflete no meu desempenho. Qual o preço do seu sonho? Qual seu último desejo? Quantos olhos te julgaram e só te davam desdém? E pra quem tá com a vida ganha, nunca vai entender minha luta. Não esquece quem apanha, minha fome acaba nunca. Que a justiça seja feita, Deus é meu advogado. Eu posso não ser perfeita, mas não fecho o cu errado. Sinto o cheiro da vitória, porque eu sou incansável. Apetite gera glória e o meu é insaciável. Aquela fé, porque o céu é o limite. Olha eu aqui de pé, nunca perdi o apetite. Não preciso que acredite, maloqueiro eu vim da street. Seja no rap ou no funk, sigo cozinhando hit. Debochada, não perguntem seu palpite. Não perguntem seu palpite. E eu já nasci com apetite de uma criança sem nada. E eu penso, já tô no lucro pra quem foi abandonada. Traída, violentada, aquela que cedeu nada. E as meninas do TikTok agora tô estourada. Então fala pra mim o que você tem plantado. Seu tempo tu compreendim, quem permaneceu do lado. Quem limpou suas feridas te chamou de derrotado. Quem te chamou de vida e quem ficou do lado errado. Quem não pode tá errado.